A Jovem Pan apresenta Nossa Língua. Nossa Língua. Nossa Língua Lulanesa. Vamos seguindo mais uma coletiva. Falamos aqui direto da rodoviária aqui em Brasília e nós queremos mais esclarecimentos presidenciais. Em lulanês, nós queremos agora a explicação da palavra careful. Presidente, o que significa careful? Essa é muito fácil, eu tenho só que rir mesmo disso. Que coisa, viu? Essa resposta qualquer dona de casa poderia lhe dar, meu caro. Todo mês, nós frequentamos o supermercado pra comprar o quê? Pra comprar os produtos barato, caro. É por isso que eu e a Marisa estamos sempre fazendo as compras onde? No Careful, viu só? O lulanês é muito mais fácil que o inglês, companheiro. Daqui a pouco, mais aulas de lulanês aqui na Pan. Nossa Língua Lulanesa.